Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá então? Um, dois, três, agora vai já. Dois, três, quatro. Um, dois, três, agora vai já. Dois, mas eu não te ouço, vai. Um, dois, três, agora vai já. Dois, não te ouço, tá? Um, dois, três, agora vai já. Dois, três, quatro. Um, dois, três, agora vai já. Dois, três, quatro. Um, dois, três, agora vai já. Dois, três, quatro. Um, dois, três, agora vai já. Dois, três, agora vai já. Vamos ver se a gente consegue parar junto. Dois, três, peraí. Ó, nós vamos tentar parar junto, tá? Eu vou fazer, pedir pra parar, parou. Aí a gente para junto pra ver, vamos lá. Um, pedir pra parar, parou. Entendi, na verdade a gente não toca junto, a gente toca os compassos certos, mas a gente não toca junto, entendeu? Quando eu falei pedir pra parar, parou, eu já tinha feito. A gente não toca junto, a gente toca. Quando eu falei pedir pra parar, parou, eu já tinha parado aqui, depois que você tocou o que eu tinha pedido, entendeu? Então, pensando nessa situação aí, peraí. É como se eu estivesse sendo um playback para vocês e